Lero, lero, lero, lero, você não me pega, lero, lero, lero, lero. Aí vem, aí vem, aí vem. Lero, lero, lero, lero, você não me pega. Ai, ai. Isso, mais um aí, pronto. Vai, vamos lá, mais um, vai.